namorar a estrela, loura e radiante. E prometeu amor, um futuro brilhante. Fama nas redes, dinheiro na mão. Mas no fundo da festa, só traição. Meus sonhos quebrados, na dor que não passa. A máscara caiu, já não há mais graça. Agora eu vejo, sou só um troféu. Troca de amor por um brilho no céu. Traição, eu não vou mais chorar. Agora eu corro atrás do que é meu. Vou me levantar. Mulheres, fama, drogas na pista. Quando te trocarem, faça a vida uma conquista. Coração partido, só restou a raiva. No fundo da noite, a solidão me agrava. Ela me deixou por um sorriso vazio. Mas o que eu quero é um mundo de desafio. Ressurgindo das cinzas, agora sou eu. Fugindo da dor, ganhando meu céu. Amor é passado, vou me reconstruir. Com dinheiro e glória, vou me redimir. Traição, eu não vou mais chorar. Agora eu corro atrás do que é meu. Vou me levantar. Mulheres, fama, te trocarem, faça a vida uma conquista. Coração partido, só restou a raiva. No fundo da noite, a solidão me agrava. Ela me deixou por um sorriso vazio. Mas o que eu quero é um mundo de desafio. Surgindo das cinzas, agora sou eu. Fugindo da dor, ganhando meu céu. Amor é passado, vou me reconstruir. Com dinheiro e glória, vou me redimir. Traição, eu não vou mais chorar. Agora eu corro atrás do que é meu. Vou me levantar. Mulheres, fama, drogas na pista. Quando te trocarem, faça a vida uma conquista. E se um dia ela voltar, eu vou rir. Com o coração em paz vou seguir. Ela me trocou, mas eu sou mais forte. A vida é minha, eu mudo a sorte. Traição, eu não vou mais chorar. Agora eu corro atrás do que é meu. Vou me levantar. Mulheres, fama, drogas na pista. Quando te trocarem, faça a vida uma conquista. Volta por si, eu sou resistência. Transformo a dor em minha essência. Traição me fez mais sábio e são. Agora eu danço na batida da emoção.